3601, autorizado, reporta ataque. Reporta ataque, 3601. Solo 3601. Prossiga, 3601. Estamos um probleminha aqui, vou ter que fazer alguns testes. Eu retorno com uma nova solicitação de inspeção, né? Ciente. Muito obrigado. Fala Salvador, aqui é o Golf Índia, pronto para ingressar no pátio principal. Golf Índia é autorizado ingresso, reporta no término. Índia Índia reportará o término. Salvador, Tango, Mike, Zulu, uniforme. Zulu, uniforme, prossiga. Zulu, uniforme na remota 1241, pede autorização, giro de motor em marcha lenta por 10 minutos, já coordenado com a infraero. Mike, Zulu, uniforme, solo quente, reporta ao término, ajuste no 012. 012, Zulu, uniforme. Parado, é o azul Alfa Yankee Romeo. Alfa Yankee Romeo, bom dia, prossiga. Alfa Yankee Romeo na posição número 2 do pátio principal, solicita reboque até a remota pátio 3, posição número 2, já coordenado com a infraero. Só um instante para iniciar o reboque, Alfa Yankee Romeo. Positivo, na escuta. Por gentileza, estimado para início pushback, funcionamento? Mais de 5 a 10 minutos do máximo. Ciente, grato. Alfa Yankee Romeo, tá livre o reboque, reporta para ingresso no pátio principal. Corrigindo, tá livre o reboque, reporta ao término. Positivo, entendido, reportamento ao término. Salve Salvador, aqui é o Golf Índia Índia, informando o término do reboque. Grato, bom dia, senhor. Gente, bom dia, Golf Índia Índia. estacionamento, Santa 3601, do Rio. Santa 3601, autorizado, reporta tarde. Reporta tarde, 3601. Não chega da ponte, desce para 4000 pés, QNH na 012. Na 012. Gente, bom dia, Mike, pelo uniforme. Para o táxi do TAN 3601, 179 ao POB, temos 3:20 até na Galeão. TAN 3601 no táxi via Índia até o ponto de espera da pista 10, quando lá torre em 118 decimal 95, ajuste no 0 no 2, bom voo. 0 no 2, via Índia, ponto de espera 118.95, grátis, bom dia. Bom dia. Delfim, aqui Romeu, prossiga. É, nós estamos precisando do apoio aqui do solo da Infraero, que ele nos informou a ponte 2R, mas ao chegarmos aqui está ocupada. Quem que eu contato também, só um instante. Muito obrigado. Salvador, muito bom dia. É o TAM 3601, o ponto de espera da onda 0, pronto. No bom dia, autorizado. Alinhar e decolar, pistão no 0, vento 160 graus, 629. Alinhe cedo no 0, TAM 3601. Confiante Romeu, fiscal do Pátio 3 já foi contactado, mesmo está verificando a situação e já vai dar um retorno, ok? Positivo, estamos aqui no aguardo. Bom, 9063, desça para 2000 pés, QNH permanece 1012, autorizado final do procedimento. ILS aqui, pistão 10, informe como estabilizado. Outra estabilidade, tudo outro, bom, 9063. TAM 3601, no decolar 213, controle 120, décima 8, bom voo. Controle 108, obrigado, bom serviço. Salvador, bom dia, o Oxané 6251, no centro de posição 019. Oxané 6251, Foxtrot, confere. Guarulhos autorizado nível 360. Decolada 110 com curva direita no terceiro da saída da El, Leda, Motivan. Intercepta pesou 1-0, segue conforme rota do plano de voo. Controle em 1-2-0, decimal 8, aciona 5572 no transponder. Autorizado Guarulhos 360, decolador 10, curva direita da Euleda Motiva. Eu preso 1-0, segue conforme o plano. 208 ao controle, 5572 no transponder. Chiné 6251 no correto, portão 1 no chino plano de espectacionamento. Toma lá. Subindo para o 360, fechou da Tayel, que está na 3601. Negal 9972, espera identificação, via chegada Mari, desce para nível 050. Autorizado em TAP, Federal 9972. Atualizador, o gol 9063. Gol 9063, completo, chama a torre 118, decimal 95. Chamará, obrigado. Salvador, gol 9063, estabilizado de LS. Gol 9063, já avistado, continua a aproximação, reporte quando embaixo travado, ajuste no 0 no 2. Caixa travado, gol 9063. Cliente, pouso autorizado, pistão no 0, vento 160 graus, 7 nós. Cliente, reportará solo, gol 9063. O Alfiente Romeu já em contato com o fiscal no PAD 3? Positivo, já em contato e já disponibilizou uma baia aqui pra gente. Gente. Obrigado no terno, reportarei. Gente. Estamos fazendo ação, 2222, estamos com informação construct, quando possível repetitivo para a vitória da conquista. Batalha 2228, Foxtrot confere, vitória da conquista, autorizada nível 180. Decola da pista 1-0, curva direita após a decolagem, perfil da saída Arbor, após posição Elefa, após Elefa conforme rota do plano de voo. Controle em 120, decima 8, aciona 5462 do transponder. Opa, desculpa senhora, a gente não confiou, acho que o volume estava baixo. Passaria 2228, como recebe o solo? 5% senhora, foi erro meu, você poderia passar a conta novamente? Afirmo, autorizado para a vitória da conquista nível 180. Decola da pista 1-0, curva direita após a decolagem no perfil da saída Arbor, após posição Elefa, após Elefa conforme rota do plano de voo. Controle em 120, decimal 8, aciona 5462 no transponto. Foi autorizado 180 para a vitória da conquista, decolando da 1-0, com curva à direita, perfil da Arbor, após Elefa, e após rota do plano. O código 5462 e o controle 1208. Batalha 2228, correto. No pátio 3, chama para um pushback, tudo bem? Chamará. Alô, Salvador, bom dia, Oceano 6251, na ponte 01 para o Oceano 6251. Oceano 6251, autorizado, reporta táxi. Autorizado, vai reportar, Oceano 6251. 3 no solo aos 21, táxi via Fox Alpha, mantenha a posição antes da táxi Juliette, aguardando para ingresso. Fox Alpha, mantenha a Juliette para ingresso, por 06. Na 3601, no Chame Recife, 13325, alterna 13395. Diante, camarada Recife, 13325, alterna 13395. 3601, obrigado, bom dia. Turno 2000 pés, QNH no 0 no 2, final do procedimento ILS, XR, pistão no 0, informe estabilizado. Turno 2000 pés, no 0 no 2, reportará que o pistão de ILS, XR, pistão no 0 no 2. Salvador, com licença, é o Alpianque Romeu, formando o término do reboque aqui na 5 Lima, pátio 3. Gente, Alpianque Romeu, 5 Lima, um bom dia. Bom dia, obrigado. Bom dia, papapá, Sierra Kilo Delta, papá. Papapá, Sierra Kilo Delta, sendo identificação para o Ed Ponce, para completar a chegada Ponce, com descida autorizada para 4 mil pés, que é legal, na 012. 4 mil pés, 1-0, 1-2, na proa de Ponce. A intenção é cancelar em Ponce, prosseguir visual para a Ponce na 17. Reporte para a modificação, Serra Quilo Delta. Reportarei para a modificação, Quilo Delta. Salvador, 3597, informação ótima. 3597, acendo identificação, via chega da ponta e desço para nível de voo 050. Uno com 149, 149, 5 horas, galeão pronto. Oceano 6251, táxi via Índia, ponte para a torre, 118.95, ajuste no 0 no 2, bom voo. Muito obrigado e um bom feriado, senhorita. Via Índia para o ponto 0 da pista no 018.95, 6251, anda hoje. 9063, Juliette, portão 03. Juliette 03, bom, 9063. Salvador, bom dia, Oceano 6251, ponto zero da pista no zero, pronto. Oceano 6251, condições de ingresso e decolagem sem parada? Afirmativo, 6251. Gente, a linha decola sem parada, pistão no zero, vento 170 graus 79. Informa o Boeing da Sideral prosseguindo final a uma milha do espaço. Afirmativo, ingressa e decola imediato, 6251, pistão no zero. Federal 9972, complexo de minha torre, 118, decimal 95. 295, vai chamar Federal. Bom dia, Salvador, Federal 9972. Federal 9972, bom dia, continua a aproximação, aguardando pista livre, informa o Airbus da Avianca, iniciando a rolagem. Autorizado, reporta o ataque. Reportará. Taxi 2272. Geral 9972, pouso autorizado, pistão no zero, vento 160 graus, 99. Autorizado, pouso 1010, Federal 9972. Oceano 6251, decolar 229, controle 120, decimal 8, bom voo. Muito obrigado, senhorita. Um bom feriado, 208, 6254. Igualmente. Controle Salvador, bom dia, 6251 da Ocean, passa 1700 metros. 251, bom dia, contato radar, vou para nível 360, saída da EL. 360 da EL, subindo, 6251 da hoje. Poderia voar a Leda, está presente, 6251? Autorizado Leda, Oxalé, 6251. Obrigado, direto Leda, 6251. Controle ao Serra Kilo Delta. Prossiga Serra Kilo Delta. Propõe cancelamento, o trem está presente, já vai passar bom com mais três filhos, prosseguindo visual direto para a próxima. aproximação longa final, fica 1-7. Barra Kilo Delta, modificador 0731, desço para 1.510, o ajuste 1.0.2, vou inicialmente a prova da rota zero. Quando na prova da rota zero, certo? O lugar está descendo para 1.510, 1.0.2, é. Serão 9972, taxa via Alfa, Kilo, inicialmente até a entrada do Pátio 3, aguardando para ingresso. Sim, você tem condições então de aguardar apenas o parqueamento da aeronave da Federal neste pátio após prosseguir? Afirmativo, a gente aguarda. Gente, graças, então já coordenado, assim que a aeronave parquear no pátio 3, está livre prosseguir, reporta táxi, graças. Fala sim, então, com as aeronaves da Federal, está autorizado, reportaremos para o táxi. Prossegui, Alfa, aqui no pátio 3, atento ao sinalizador. Controle, eu sou 3507. Prossiga. Alguma possibilidade de liberar a velocidade de pelo para o SAM 3507? Livre. Livre descida para 4.000 pés. 4.000, liberar a velocidade de pelo para o SAM 3507. Controle, eu Terra Kilo Delta, informa já está visual para a pista 1-7. Eu Terra Kilo Delta, chame torre 1118 decimal 95. Passando a torre 1895, Terra Kilo Delta. Torre, bom dia. A Papapá, Terra Kilo Delta, alinhando na longa final da 1-7, já visual o vulcão. Sim, Terra Kilo Delta, está livre para seguir final 1-7. Reporta na curta final, ajuste no 0-2. Reportaria na curta 1-0-2, ajustado, Terra Kilo Delta. Serra Kilo Delta, baixado e travado. Serra Kilo Delta avistado, pouso autorizado, pista 1-7, vento 1-60 graus, 1-0-9. Livre pouso na 1-7, Serra Kilo Delta. Pode estabilizar no final do ILS, 100, pista 0, 3507. 30 a bordo, 5 horas mais 40 minutos, retorna a Salvador. Passaria 2228, táxi via Pátio Uno, Índia, ponte espera torre 118 decimal 95, ajuste no 012, um bom voo. Pátio Índia, quando lá, 2896-5012, muito obrigado pelo trabalho. Xener 6251, no chame Recife, 13325, alterna 13395. 3325, 3395, obrigado, bom dia, 6251. Serra Kilo Delta no solo 37, confirma empate. Empate está, Eurostar. Sim, SpecTrack autorizado, prossegue via Papá, ao estacionar na Aerostar, frequência livre. Empate para via Papá, na frequência livre. Salvador Cordial, bom dia. Passaria do 2228, se aproxima do ponto de espera da 10, pronto? Passaria do 2228, bom dia. Condições de ingresso decolagem sem parada? Firmo. Autorizado, a linha de decolagem está 10 sem parada, vento 160 graus, 99. Vem decolar a 10 sem parada, 2228. 7, visual. Eu, Alfa, o azul Alfa, Yankee Romeo. Alfinha aqui, Romeu, bom dia, Brasília. É, solicitação da Infraero para alocar aqui outras aeronaves, foi um pedido para rebocar agora o Alfinha aqui, Romeu, para 3R. 3 Romeu no pátio 3. Tá, solo ciente, reporta ao término, Alfinha aqui, Romeu. Positivo, reportaremos. Torre Salvador, tá 3597, final visual. Tá 3597, continua a aproximação, guardando pista livre. Guarda, 3597. Passaria 2228, decolado 240, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, obrigado, bom trabalho, até a volta. TAM 3597, pouso autorizado de TAM 0, vento 160 graus, 99. Leve pouso no 0, TAM 3597. Passaria 2228, bom dia, conta outro radar, vou para nível de voo 180, sai da Árvore Elefa. 180, Árvore Elefa, 2228. Salvador, 2228 Passifereiro, condições de autorizar nos apro de Arbor ou Elefa, condições visuais? Autorizado Arbor, 2228. Arbor, 2228. Alfianque Romeu, bom dia. Muito obrigado, bom dia. Salvador, é o Alfianque Romeu. Alfianque Romeu, prossiga. Tomando o término no reboque, posição 3R, pátio 3, muito obrigado, bom dia. Gente, 3, Romeu, bom dia, Alfianque Romeu.